Esses caras aqui, ó, porra, vocês sentiram aqui o drama, né, parceiro? Porra, som bom pra cacete, entendeu? Vamos baixar o som dos caras, porra, vamos valorizar o produto nacional. Isso de 7 na rua, já tem muito dinheiro, irmão, tá ligado? Vamos valorizar os caras. Valeu, sabe? Frequência pros seus ouvidos, sentimento vivo, meu mundo, vício, ofício, céu, início. Frequência pros seus ouvidos. Atividade, presa do amanhã, presa do amanhã, baixa de saída, transmissão. Relata atividade, som tempo, presa do amanhã, presa do amanhã, baixa de saída, transmissão.